E essa vai especialmente para meu amigo Rogério Despachante. Vamos só pra mulher do Cachaceiro, hein, Júnior? Deixa comigo, Josvaldo. Pra mundo eu peço perdão a meu pai onipotente, a turma da água dente, que viva a tomar bifão, vive com copo na mão, acabou o seu dinheiro. Falei pros meus companheiros em menos de um segundo como sofre nesse mundo a mulher de um cachaceiro. Que é casado e dispensa sua mulher, vai dormir no cabaré e volta sem nenhum cruzado. Em todo canto danado chega e diz que é solteiro, que é rico, que é engenheiro e que é dono do mundo. Como sofre nesse mundo a mulher desse vaqueiro. Deixa comigo. Como sofre a mulher do cachaceiro, hein, rapaz? Falei pra minha mulher, no dia que eu morrer, ela já sabe como é. Coloquei em meu caixão 40 litros de mel, uma grade de cerveja e um punhado de mulher. Eu quero ser enterrado lá no meio do cabaré. Todo mundo tá falando, você pode botar fé. A banda que tá tocando, você já sabe quem é. Josivaldo cheiro, você pode botar fé. Se tem festa ou cantoria, é só dizer onde é. Se tiver mulher bonita, vou de carro ou a pé.